Moisés subiu ao monte Oreb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte Oreb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba esse renovo. Receba, receba, receba esse poder de fogo. Moisés subiu ao monte Oreb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte Oreb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba, vamos glorificar. Receba, receba, o homem de branco está neste lugar. Moisés subiu ao monte Oreb para orar. Moisés subiu ao monte Oreb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba este fogo. Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo. Moisés subiu ao monte Oreb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte.